nem para termos somente o que precisamos, mas para termos muito mais, para gerarmos muito mais, para transbordarmos de bênçãos e inundarmos todos à nossa volta com uma vida abundante. Porque Jesus veio para termos vida e vida em abundância. Deus nos abençoa em riqueza para que todos à nossa volta também sejam abençoados. Através de nós, verão a glória de Deus se manifestar em todas as áreas. Igrejas cheias, ofertas cheias, sementes cheias. A consequência? Corações cheios. Cheios da glória, cheios do amor, cheios do Espírito Santo. É ano de crescimento. É ano de mostrarmos ao mundo o tamanho do nosso Deus. É ano de casas cheias. Boa noite, Palavra Viva. Nessa noite é isso que nós queremos declarar. Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa palavra de Deus está sobre a nossa vida. É essa a visão da palavra viva. Ano de casa cheia. Ano de vida e vida em abundância. Se até neste momento você não tem desfrutado dessa vida abundante que há em Cristo Jesus, eu quero te dar uma boa notícia. Você vai viver esse tempo, você vai viver essa vida abundante que há em Cristo Jesus. Eu quero que você seja a boca de Deus na vida do teu irmão. Diga para o teu irmão que está do teu lado, você vai viver. Olha para o teu irmão e diga, você vai viver a vida abundante que há em Cristo Jesus. Você vai viver em todas as áreas da tua vida. É no teu casamento, é nas tuas finanças, em todas as áreas da tua vida, você vai desfrutar dessa vida abundante. Em todas as áreas da tua vida, Deus tem vida abundante para ti. E nós cremos nisso. A glória de Deus, ela está sobre a tua vida. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar as tuas mãos, ali as bênçãos de Deus vão estar com você. Porque Deus te fez com este propósito, para que você seja uma bênção, para que você seja bênção, canal de bênção na vida de todos aqueles que estão na tua volta. Jesus Cristo te fez para que você seja um canal de bênção. Sabe aquilo que você tem no teu coração? De ser bênção na vida dos outros? Sabe aquilo que você tem no teu coração? Eu quero ser próspero para ser bênção na vida de outras pessoas. Eu quero ser próspero para abençoar outras vidas. Esse é o propósito de Deus. E Deus quer que você seja próspero. Deus quer sim que essa vida abundante venha sobre a tua vida. Não só nos teus negócios, não só na tua empresa, mas que no teu casamento você desfrute o melhor casamento, para que através do teu casamento outros casamentos sejam transformados. Que através da tua empresa, que através das tuas finanças transformadas, muitas outras vidas também sejam transformadas. Muitas outras pessoas sejam alcançadas. A glória de Deus vai se manifestar na tua vida e tu vai viver sim um ano de bênçãos. Você vai viver sim a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, e você vai ser um instrumento para manifestar a presença de Deus. Aonde você for, você vai viver a manifestação da glória de Deus. Aonde você for, você vai levar essa vida abundante, você vai levar esse crescimento de Deus. Nós cremos nisso. Nós abrimos esse culto com este vídeo porque é essa a visão da Igreja Palavra Viva. Nós cremos nesse tempo de casas cheias, igrejas cheias, corações cheios, cheios da presença de Deus, cheios da alegria de Deus, cheios da prosperidade de Deus, cheios da presença do Espírito Santo. E você vai ser um multiplicador dessa presença, dessa alegria. Então, nessa noite, é noite de Santa Ceia, é noite de nós estarmos juntos, celebrando com alegria ao Senhor, noite de levantarmos as nossas mãos ao céu e de cantarmos e de adorarmos ao Senhor. Se até aqui você teve desafio, entrega tudo a Ele nessa noite e creia nessa vida abundante que Jesus tem para você. Jesus Cristo veio para te trazer vida e vida em abundância. Creia nisso, creia com todo o teu coração nessa noite. Creia nisso nessa noite. Te levanta nessa noite em fé e adore ao Senhor com todo o teu ser nessa noite. Em nome de Jesus. Olá, igreja, vamos se colocar em pé nessa noite e vamos começar louvando e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo com palmas, amém? Quem pode parar nosso Senhor?

porque tu és Deus. Tu és Deus. Céus e terra um dia vão passar, tua palavra permanecerá, porque tu és Deus. Deus que era, é e que virá. Aleluia, ele faz morada em nós. Fez morada em nós, retomando o seu lugar. Teu amor não caberia. Santo, Senhor, nós te louvamos. Aleluia. Pelas tuas promessas na nossa vida. E nós sabemos, nós cremos que as promessas do Senhor vão se cumprir na vida de cada um. Aleluia. Voltas ao muro do, penso que vai ir, mas você nunca me falhou. Aleluia. Espero a mudança vir, sei que venceu por mim, mas você nunca me falhou. Começa sem fim, tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei, você nunca falhou. Noite cessará, promessas se cumprirão, meu coração te louvará, suficiente a guarda-me em teu amor, meu coração te louvará. Começa sem fim, tu és fiel a mim, fiel. Estou em tuas mãos, em ti confiarei, nunca falhou. Começa sem fim, tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. promessa sem fim. Tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Você nunca falhou, eu nunca esquecerei. Aleluia! Se for para Jesus, você pode aplaudir mais forte nessa noite, amém? Aleluia! Ele é a promessa sem fim para nossas vidas, amém? Quantos creem nisso? Amém? Você pode tomar seu assento em nome de Jesus? As crianças, tem aulinha hoje lá, tem escolinha, um arzinho condicionado lá, bem geladinho, gostoso para vocês lá, tá? Então, vocês que... criança pode estar passando para a escolinha, que Deus abençoe o culto deles lá, em nome de Jesus. Então, essa noite é uma noite qual a família da fé se reúne, né? Estamos aqui nessa noite, vamos estar celebrando a ceia, né? Como corpo, como família, né? Bênção de Deus, né? Nós estarmos reunidos no mesmo propósito, no mesmo espírito, como família da fé reunida para celebrar essa ceia tão abençoada, tão maravilhosa que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas, amém? Você que nos visita essa noite, você é bem-vindo em nome de Jesus, sinta-se em casa, amém? A casa é do Senhor, você está em casa, amém? E vamos dar início ao nosso culto, né? Eu quero, antes de nós começar, eu quero fazer uma oração, quero que você baixe a sua cabeça neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos debaixo da tua presença nessa noite. Amarramos agora toda a força contrária deste lugar. Dizemos a ti, Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante essa noite neste lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Toma esse ambiente na tua presença, que os céus venham se abrir e a tua palavra venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos aí com um tema, né? Trabalhamos em cima de temas, em cima da palavra de Deus. E é noite que o Espírito Santo quer que nós viemos liberar o nosso futuro, né? Mas que nós viemos a reinar nessa terra. Deus tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida, que Ele tem nos chamado para nós reinarmos em vidas nessa terra. Nós não somos dessa terra, nós somos apenas peregrino neste lugar. Nós estamos aqui de passagem, que o nosso lugar é lá nos céus, amém? Mas enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, neste lugar, Deus tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida, que nós vamos reinar em vida, que nós temos o direito de exercer aquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas, para nossas casas, para nossa família, amém? Você que trouxe a sua palavra, ou você que não tem, ou você que queira acompanhar no telefone, no smart, ou aqui no telão, quero que você abra comigo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, amém? Todos acharam? Se você não achou, você pode acompanhar ali em cima, vai procurando em nome de Jesus aí. Diz assim: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a Jesus, a saber, a Jesus Cristo. Amém? Então, para nós reinarmos nessa vida, nós temos que ser rei, não é mesmo? E eu quero dizer que você é rei, você é rainha, e você tem o direito de reinar nessa vida, em vida, neste lugar, amém? Isso é promessa de Deus. Você sabe qual é a forma legal, já tem falado num outro culto anterior, qual é a forma legítima para se tornar um rei? Somente para nós nos tornarmos um rei se nós nascermos numa família real, como lá na Rainha Elizabeth, lá, daquela família real, eles têm o direito de usufruir, de ser rei, né? Quando vai, um, o outro vai assumindo o reinado. Então é assim com nós também temos esse direito de ser rei, mas através do mundo espiritual, amém? Somente nascendo numa família real, igual o trono inglês, ou no mundo espiritual, somente podemos reinar em vida. Isso é, exercer autoridade espiritual, se primeiro nos tornarmos filho do rei. Exatamente isso que a graça nos faz. A graça, que eu digo, é Jesus Cristo. A graça, ela nos faz nos tornar filho do rei. Jesus é o filho de Deus, que se fez filho do homem, para que nós, filhos do homem, pudéssemos a tornar filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, como é que a gente se torna reis e rainhas? Antes nós éramos o quê? Criatura de Deus. Quando nós não conhecemos Jesus, todos nós éramos criatura de Deus. E aquela oração que todos fizeram quando aceitaram Jesus, que confessaram Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu tenho comentado nos cultos que você de criatura, você quando aceita Jesus, você passa a ser a filho de Deus, ou filha de Deus, amém? Quando nós somos conduzidos a Cristo, quando alguém vem e prega o Evangelho para nós, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós se tornamos filho de Deus, não mais criatura, mas sim filho de Deus. E você como filho, como filha, você tem direito de usufruir daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, você tem o direito de usufruir do reinado que Deus tem nos dado aqui nessa terra, amém? Você tem que entender que você é filho, que você é filha, e que você não é qualquer pessoa. Você é uma rainha do Senhor, você é um rei do Senhor, e nós temos o direito de reinar em vida neste lugar. É uma promessa que Deus tem para nossas vidas. Talvez o nosso futuro não tenha sido liberado ainda, porque tem certas coisas que nos limitam, que nos trancam, ou às vezes o diabo bota coisa na nossa mente, dizendo que você não é filho, que você não tem direito. Mas nessa noite eu quero te mostrar que você é filho, que você é rei, que você é rainha, e que você tem direito de reinar em vida nesta terra, amém? E nós devemos de reinar também com excelência e com autoridade. É isso que Deus quer, que nós reinamos, mas com excelência e com autoridade. A autoridade era nos dada por Deus, amém? Toda autoridade foi nos dada. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, foi nos dada uma autoridade. E tudo que nós pedimos no nome dessa autoridade, que é Jesus Cristo, é concedido, amém? Você já sabe disso, mas às vezes a gente não coloca em prática, às vezes a gente não coloca a nossa fé em ação. Às vezes nós esquecemos que nós temos uma promessa, e essa promessa que Deus tem nos dado é para nós usufruir, é para nós viver, é para nós comer e beber o melhor dessa terra. Isso é uma promessa que Deus tem para nossas vidas, amém? Todos cristãos é chamado para viver em união do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus. Deus nos chamou para reinar na medida em que exercemos essa autoridade espiritual. Precisamos compreender realmente o significado de que é reinar em vida. Nessa noite nós vamos entender qual é o significado de nós reinarmos em vida. Qual é o benefício que isso nos traz? Eu quero dizer que é um benefício, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Esse é o benefício que Deus tem nos dado, amém? E o primeiro ponto, o primeiro passo que eu quero abordar aqui. Reinar em vida foi o primeiro mandamento dado ao homem. Lá no livro de Gênesis, você não precisa abrir, no capítulo 1, no versículo 28, diz que quando Adão ele foi chamado, quando Adão foi criado por Deus, ou melhor, Deus colocou na terra para governar. Mas com o pecado, isso foi perdido. Mas a graça de Deus se manifestou na morte de Cristo, o Senhor Jesus, que nos devolveu a autoridade perdida. Deus, ele nos deu de novo, naquela morte em cruz, a autoridade que foi perdida por causa do pecado. Foi por isso que ele se fez homem, foi por isso que ele morreu por nós naquela cruz, para nos dar novamente essa autoridade. Deus, ele te deu autoridade, você tem autoridade, porque essa autoridade, ela foi te dada por Jesus Cristo naquela cruz, amém? Então, quando nós entendermos realmente essa obra tão maravilhosa da cruz, quando nós entendermos essa autoridade que Cristo tem nos dado, eu quero dizer para você que você vai comer o melhor dessa terra, que você vai reinar nessa terra, porque isso é uma promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós não podemos esquecer que nós somos filhos. Eu creio que aqui todos aceitaram Jesus, todos confessaram Ele como Senhor e Salvador. Mas se você nunca fez essa oração, nessa noite é a oportunidade de você aceitar Jesus e você se tornar filho de Deus, filha de Deus, e confessar Ele como teu Senhor, como teu Salvador, e você usufruir o melhor dessa terra, você passar a reinar aqui nessa terra, amém? Essa terra é só uma passagem, como eu falei, nós somos só apenas peregrinos, o nosso reinado mesmo, a nossa vida, ela está lá no céu. Mas quando nós estiver aqui, Deus tem promessa para nós. Nós não somos qualquer um, nós não somos miserável, nós não somos coitadinho, nós somos filho de Deus, nós temos direito de usufruir daquilo que Deus tem para nossas vidas. Talvez o diabo venha dizendo que você não pode, que você é um coitadinho, que você é um derrotado. Não, você é rei, você é rainha e você tem o direito de reinar nessa terra, em vida, amém? Isso é direito constituído por Deus lá naquela cruz, amém? Apocalipse, agora sim você pode acompanhar comigo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. No versículo 6. E nos constituiu o reino sacerdote para seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Então Deus, Ele nos constituiu como reis, como sacerdote. Você grave bem essas passagens. Porque quando o diabo, o acusador, o inimigo, ele vem te acusar, você tem que lembrar que você foi chamado para reinar, que o lugar do diabo é debaixo de nossos pés, ali que é o lugar dele, amém? Nós fomos chamados para influenciar e não para ser influenciado por este mundo, foi para isso que Deus tem nos chamado, para você ser um influenciador, para você reinar, para você mostrar que você é filho de Deus e que você tem direito, amém? O diabo, ele vai sempre tentar colocar coisas nos nossos ouvidos para que nós esquecemos que um dia alguém se entregou por nós naquela cruz. Ele está sempre minando, ele está sempre criando contenda, desavença, mas Deus, ele é Deus e por isso que ele se entregou naquela cruz, por sua graça, por sua misericórdia, por minha vida e por tua vida, para que nós tivéssemos esse direito legal de reinar em vida. Amém? Segundo ponto, reinar em vida exerce autoridade espiritual. No livro de Lucas, capítulo 10, 19, acho que essa passagem todo mundo conhece. Eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano, nada, amados. Deus, ele te deu poder, ele te deu autoridade, amém? Está escrito na palavra dele, deu poder para te pisar em serpente, escorpião, e nenhum dano, nada pode acontecer com a tua vida, porque Deus, ele nos deu este poder, essa autoridade, quando nós clamarmos, quando nós falarmos o nome de Jesus, todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual do mal, toda semente do maligno, ela tem que cair por terra, porque Deus, ele já te deu essa autoridade, amém? Nós temos que nos posicionar às vezes, nos colocar no nosso lugar. Nós temos que andar de cabeça levantada e saber, todo mundo tem que saber que você é filho do rei. Você tem direito, sim. Às vezes o diabo diz, não, tu não tem direito, isso não é para ti. Deus, ele tem uma palavra, diz que você tem direito, e ele já te deu poder, e ele já te deu autoridade. Você tem que tomar posse daquilo que Deus tem feito por nós naquela cruz. Nós não podemos esquecer da obra de cruz, jamais, jamais esquecer, amém? Deus, ele quer que exerçamos autoridade espiritual por meio da fé, e na sua palavra, por meio de uma vida constante de oração, amados. Então, sem oração é impossível também. A oração, ela move o Senhor do trono. Se nós não tivermos o nosso momento de oração, de clamar, de buscar, aquele momento que só você e Deus, aquele momento que você entra no seu secreto, no seu leito, no seu quarto e fecha a sua porta, nós temos que ter esse momento de oração. Todos os dias da nossa vida você tem que tirar um tempinho, é você e o Pai, é você e Deus. Nós temos que estar clamando, nós temos que estar buscando, nós temos que estar vigiando, porque o diabo, ele não brinca também. O diabo, ele é muito astuto. Às vezes a gente abre uma portinha, abre uma brechinha, é tudo que ele quer. É a única coisa que afasta Deus do homem, é o pecado. É a única coisa que o diabo faz, é tentar nos afastar da presença de Deus, é tentar nos fazer nos envergonhar, é tentar nos colocar debaixo. Mas Deus, ele diz que você foi feito para estar por cima e não por baixo. Quem tem que estar por baixo é Satanás, o nosso adversário, amém? Porque Deus, ele te deu poder, ele te deu autoridade, amém? Então você tem que entender que Deus, ele já te deu esse poder e ele já te deu essa autoridade, amém? Reinar em vida, quando Cristo reina em nós. Nós só vamos poder reinar em vida quando Cristo estiver reinando em nós. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É isso que nós temos que tomar posse. Quando você entender isso aí, você saber que é Cristo que reina em você, que você é templo do Espírito Santo, aí sim, as coisas vão acontecer. Você vai falar no nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Deuteronômio 28:2 diz assim, acho que todo mundo conhece essa passagem. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos, amados. Todas as bênçãos virão sobre a minha vida, sobre a tua vida. E eu já profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, que é uma promessa que Deus tem na palavra de Deus. É uma promessa que Deus diz para a tua vida nessa noite, que todas as bênçãos virão sobre ti, amém? Você recebe aí, talvez você venha buscar uma bênção, talvez você venha buscar algo do Senhor, Deus tem uma palavra para a tua vida, se Ele te prometeu, vai se cumprir, que todas as bênçãos virão sobre a tua casa, sobre a tua tenda, sobre a tua família, sobre o teu emprego, sobre os teus negócios, todas as bênçãos virão, amém? Mas você tem que querer, você tem que buscar, você tem que estar na presença de Deus, você tem que buscar, clamar a Deus todos os dias e nunca esquecer da promessa que Ele tem para nossas vidas, que nós vamos reinar em vida, que nós vamos reinar neste lugar. Você foi chamado para reinar, amém? Você não é qualquer um, você é rei, você é sacerdote, você é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, nós somos exclusivos do Pai, filhos amados do Senhor, amém? Então você tem direito, sim. Quando o diabo dizer que você não tem direito, você lembra, não, eu sou povo de nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, eu sou o único do Pai, eu sou o mimo do Pai, eu sou o mimo dos olhos do Senhor, eu sou o único, único, amém? Você é único mesmo, você sabe, um dia eu já falei que nós podemos ter a mesma semelhança, mas você é único. A sua identidade, a sua digital, somente o Senhor, Ele que criou, Ele que tem, é uma diferente da outra, a minha é diferente de cada um que está aqui. Por quê? Porque eu sou único, porque eu sou exclusivo. A mesma coisa é você, a sua digital, uma é diferente da outra. Por quê? Porque você é exclusivo, você é único do Senhor, amém? Glória a Deus. Só tem autoridade quem se submete à autoridade. Na medida em que submetemos a nossa vida a Jesus, nós recebemos autoridade espiritual para tomar posse das bênçãos prometidas por Deus, amém? Somente tem autoridade quem se submete a Deus. Então nós temos que submeter a quem? A homens? Jamais. Nós temos que submeter a Deus. Quando nós nos submetermos a Deus, nós podemos exercer essa autoridade que Deus tem nos dado. E quando você abrir a boca no nome de Jesus, as coisas vão acontecer, amém? Porque você está sujeito a Deus. Se sujeitai-vos a Deus primeiramente, diz a palavra de Deus. E o diabo ele vai fugir de nós, mas nós temos que estar sujeito a Deus. Amém? Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Amém? Glória a Deus. Você entendeu que você tem uma promessa de Deus? Que você tem direito? Você é herdeiro da promessa que Deus tem para a tua vida? Então chegou o tempo de sofrimento. Deus tem falado que esse ano será o ano de casa cheia, que será um ano que você terá bênção sem medida, que será um ano que as suas finanças serão restauradas, que o seu casamento será restaurado, que a sua vida financeira será restaurada, que a sua família será reconstituída. Será um ano que Deus tem prometido, que é um ano diferenciado. Este ano é um ano que Deus promete bênção sem medida sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre aquilo que você está buscando. Você vai reinar, você vai usufruir, porque é direito. Esse direito ele foi constituído lá naquela cruz por mim e por você, amém? Jamais nós temos que esquecer da promessa que Deus tem para nossas vidas, amém, amados? Então você não é qualquer um. E Deus ele quer que nós viemos a reinar não somente numa área, não somente nas finanças, mas ele quer que nós viemos a reinar e usufruir de todas as áreas de nossa vida, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida familiar, sobre a nossa vida material. Isso é uma promessa que Deus tem para nossas vidas, que nós vamos reinar em todas as áreas de nossas vidas. Você vai reinar em todas as áreas de sua vida. Você vai reinar. Este ano é o ano que a promessa que Deus tem feito para a tua vida. Amém? Deuteronômio, vou deixar mais uma mensagem para você. Deuteronômio 28:8. Você receba aí. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra, e te dará o Senhor teu Deus, amém? Então, onde você colocar a planta dos seus pés, onde você colocar as suas mãos, as bênçãos virão. Você tem que tomar posse dessa mensagem, dessa passagem, porque isso é uma promessa que Deus tem para nossas vidas. Os seus celeiros serão fartos, as bênçãos te seguirão, você será abençoado, você será próspero, você será cheio da presença de Deus. Isso é uma promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Toma posse dessa palavra, porque é promessa de Deus, e quando Deus promete, Ele cumpre, amém? As bênçãos vão te acompanhar, amados. Onde você botar a planta dos seus pés, as bênçãos elas vão te acompanhar, aquele lugar vai ser abençoado. Você vai chegar ali, você vai profetizar, você vai declarar, e as bênçãos elas te seguirão, porque é uma promessa que Deus tem para nossas vidas. Chegou o tempo de tristeza, chegou o tempo de escassez, chegou o tempo de sofrimento, chegou o tempo de pessoas estar se deprimindo, porque Deus ele tem promessa para a minha vida e para a tua vida, que nós iremos reinar nessa terra, que nós iremos usufruir, que nós iremos comer e beber do melhor dessa terra. Isso é promessa de Deus, e ninguém pode nos tirar aquilo que Deus constituiu naquela cruz por minha vida e por tua vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus derrama as suas bênçãos sobre nossas vidas financeiras, fazendo bons administradores daquilo que Ele tem de nos entregar. Amém? Então isso é uma promessa que Deus tem para nossas vidas. E isso está lá no livro de Isaías 1:19. Se você quiser, é claro, né? Eu quero, em nome de Jesus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, amados. É uma promessa, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Se eu e você, nós quisermos, é uma promessa que Deus tem, eu quero essa promessa, nós vamos comer e beber o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para a tua vida, meu irmão. Deus tem o melhor para a tua vida, minha irmã. É promessa que Deus tem para nossas vidas e ninguém pode tirar essa promessa que Deus tem colocado no nosso coração. Talvez as coisas não tenham acontecido na tua vida, às vezes. Talvez tem coisas que tem impedido, mas você tem que se posicionar como filho de Deus, tomar autoridade, porque a autoridade já foi te dada. Você tem que se colocar na presença de Deus, você tem que clamar, você tem que saber que você tem livre acesso ao Pai, não precisa de ponte nenhuma, você tem um acesso direto ao Pai, aonde você estiver, você pode dobrar o seu joelho, você pode clamar e você pode conversar com o Pai a hora que você quer, o momento que você quiser, é este livre acesso. O véu, ele se rompeu por mim e por você, amados. Foi consumado, já foi tudo feito. Nós só temos que tomar posse daquilo que Deus já fez por nós naquela cruz. Você só tem que exercer a tua fé e declarar que tudo já foi feito, tudo já está pronto, que a minha vida, a tua vida, ela já foi escrita no livro da vida, todos os momentos, todos os nossos pensamentos. Deus sabe todas as coisas. Antes mesmo, olha só a palavra como é rica, antes mesmo de nós pensar, pedir ou falar, Deus já sabe da nossa necessidade, mas Ele quer que nós colocamos a nossa fé em ação, que nós abrimos a nossa boca e que nós declaramos que este ano será o ano da vitória, que a tua empresa será próspera, que as tuas vendas serão as melhores, que a tua família será unida, que a enfermidade você não precisa mais carregar, a tristeza você não precisa mais carregar, a opressão já foi embora, porque Deus já carregou tudo. Você tem que apenas entender as promessas que Deus tem para nossas vidas, amém? E Deus, Ele quer também que nós viemos reinar, mas também não é reinar só um dia, dois dias, reinar somente aqui dentro da igreja. Deus, Ele quer que nós reinamos e prevalecemos naquilo que nós estamos buscando. Ele quer que você dê continuidade. Não somente aqui, eu saio cheio de fé, eu saio daqui motivado, eu saio daqui inspirado, mas eu chego ali no portão da minha casa, a minha fé acabou, a minha esperança acabou. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. Deus, Ele quer que nós reinamos e prevalecemos naquela promessa que Ele tem nos dado, amém? Os céus já se abriram no nome de Jesus, você será abençoado. É fácil? Não, não é fácil. No mundo tereis aflição, diz a palavra de Deus, mas tem de bom ânimo. Deus, Ele quer que nós tenhamos bom ânimo. Não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil. Lá em Mateus 11 diz assim, Mateus 11, versículo 12: Deus dos dias de João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele. Amém? Então, Deus dos tempos de João Batista, diz a palavra de Deus aqui em Mateus 11, 12, que o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, Deus, Ele quer que nós exercemos a nossa fé, que nós se esforçamos, que nós buscamos a presença dEle, que nós entendemos o nosso chamado aqui nessa terra, que nós possamos tomar autoridade, nós possamos tomar posse daquilo que Ele tem nos prometido, amém? Nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que estar sempre embasado na palavra, sempre procurando buscar as orientações que Deus tem nos dado, amém? O reino é para quem se esforça, pois muitos são as adversidades, grande é a resistência que enfrentamos. A palavra aqui, esforço, significa zelo intenso. Então eu digo para ti, como nós esforçamos para prevalecer sobre todo o mal? Como é que nós temos que fazer? Como é que nós temos que nos esforçar para prevalecer sobre todo o mal? Prevalecer sobre o pecado. O pecado, como eu falei, é aquilo que nos separa de Deus. É a única coisa que afasta o homem de Deus, é o pecado. É a única coisa que o diabo faz, é nos tentar a todo momento, a blasfemar, a falar mal do teu irmão, a murmurar, a reclamar, a te afastar da presença de Deus, a te esfriar na tua fé. Tudo isso nos afasta de Deus quando nós estamos no pecado. Amém? Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Mas daí diz assim: mas a graça nos faz dominar sobre o pecado. Amém? A graça que é Jesus, ela nos faz dominar sobre o pecado. Amém? Romanos 6:14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo de lei, e sim da graça. Amém? Então o pecado, ele já não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque lá naquela cruz Jesus, ele venceu. Lá naquela cruz, todo pecado, toda enfermidade, ele já carregou naquela cruz, amados. Deus, ele sabe das nossas necessidades, das nossas falhas, mas tudo ele já carregou naquela cruz. Nós não vivemos mais num jugo de escravidão, não vivemos mais numa lei. Você vive na graça de Deus. E a graça, ela vem para quê? Para nos corrigir, para nos transformar, para nós podermos viver e usufruir as promessas que Deus tem para nossas vidas, porque a graça é Jesus Cristo. Essa é a graça que nos tem nos alcançado. Por sua graça, por seu amor, ele nos resgatou. A graça de Deus, ele se doou naquela cruz, a lei, ela foi abolida. E quando ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou, o véu se rompeu. E por isso que nós temos esse livre acesso hoje. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, você é livre. Pela graça de Deus, você foi chamado para reinar nesta vida. Pela graça de Deus, você foi resgatado do pecado. Amém? Glória a Deus. E como é que nós vamos prevalecer também sobre o medo? O medo diz assim: o medo é a paralisia, é o que paralisia a nossa fé, que traz paralisia na nossa fé, e nos faz o que? Afundar na vida. Pedro, a gente sabe que foi um dos discípulos que andou sobre as águas, mas a gente vai dizer: Pedro, ele afundou, ele andou, mas ele afundou também. Pedro, ele só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. Ele só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus, porque o vento bateu nos seus peitos, veio um vento contrário, e aí veio o medo, e ele tirou os olhos do foco, que era Jesus Cristo. Você não precisa abrir lá em Mateus, diz assim, ó, Mateus 14:29-30, e Jesus disse, e ele disse: vem, Pedro, desce do barco. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Amém? Então Pedro, ele foi o único, ele andou sobre as águas, mas ele se submergiu quando ele tirou os olhos de Jesus. Ele afundou, ele teve medo. Ele não conseguiu mais ver o alvo, ele não conseguiu mais ver o foco. Aquele vento contrário soprou e ele, a fé dele esmoreceu, ele afundou, ele andou pelas águas sobre a fé, ele vendo que era o mestre que estava lá, que estava chamando: és tu, mestre? Me chama então, que eu quero ir até você. E ele disse: sai do barco e vem. Ali ele estava com fé, convicção que lá era Jesus que estava sobre as águas. Ali ele não conseguiu ver o vento, ali ele não conseguiu ver o temporal, ali ele não conseguiu ver nenhuma dificuldade, porque ele estava focado em Jesus. Mas a partir do momento que aquele vento contrário soprou, ele teve medo e ele afundou. Mas a palavra de Deus nos diz mas a graça manifestou o amor, que alcança e lança fora todo o medo. Amém? João, 1 João 4,18 diz que a graça se manifestou pelo amor e lançou fora todo medo, amados. Então, quando vem o medo, quando vem a aflição, você tem que saber que a graça de Deus, ela lança fora todo medo, que a presença de Deus, ela lança fora todo medo. Então, eu quero dizer que você tem que confiar em Deus, que você não pode fazer como Pedro fez, tirar os olhos da presença do Mestre, tirar os olhos de Jesus, porque quando vem a tempestade, quando vem o vento, se você estiver focado em Jesus, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, a tua fé não vai afundar, você não vai esmorecer, você não vai ficar para baixo, você vai chegar até o outro lado, você vai andar sobre as águas, porque é uma promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, amém? Então o nosso foco tem que estar focado em Jesus o tempo todo, amém? Quando nós tivermos nessa visão, nesse foco, nós não vamos fazer como Pedro, nós vamos andar sobre as águas e nós não vamos afundar, porque nós estamos vendo somente aquele que está lá na frente, Jesus Cristo, aquele que está com braços abertos para nos receber, para nos dar a vitória, para que nós possamos andar sobre as águas, para que nós possamos reinar em vida neste lugar, porque é uma promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, para a tua família, amém? Glória a Deus! Então este ano você vai andar assim sobre as águas e nada vai abalar a tua fé, nada pode atingir a tua fé, você não pode afundar, você não pode submergir, você não pode cair. Mas se caso você cair, a graça ela nos resgata novamente. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, Ele jamais vai te abandonar. Você pode cair quantas vezes for, você pode cair quantas vezes for, mas em todas as vezes, a graça, Jesus Cristo, Ele vai te resgatar, Ele vai te levantar, Ele vai te pegar pela mão, Ele vai te trazer para cima, Ele vai te colocar no lugar que você tem direito, porque você é filho, porque você é filha, porque você foi chamado para reinar em vida. Amém? Glória a Deus. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, e logo aqueles que temem não são aperfeiçoados no amor. Amém? Devemos crer no Senhor, porque Ele nos ama e está conosco, amém? Então em todos os momentos, Deus Ele está contigo, assim como Josué, eu serei contigo e não te deixarei, Josué 5:1 diz que o Senhor é comigo, o Senhor é contigo e Ele jamais vai te abandonar, seja qual for a situação, seja qual for o momento, Deus Ele é contigo, meu irmão, Deus Ele é contigo, minha irmã, jamais Ele vai te abandonar, não interessa o momento difícil que você esteja passando, Deus Ele é contigo, essa é uma promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, amém? Prevalecendo sobre as adversidades. Salmo 34,19 diz que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor em todas nos livrará. Amém? Muito pode ser as nossas aflições, mas em todas o Senhor vai nos livrar. Isso é um Salmo 34,19 diz que pode ser muitas as aflições do justo, mas em todas o Senhor Ele vai te livrar. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai virar as costas para você. É uma promessa. Então eu estou te dando uma receita, que este ano você vai reinar em vida, que este ano o teu futuro será destravado, que este ano será o ano de casa cheia, cheia de paz, cheia de amor, cheia de prosperidade, você será abençoado, você será bem sucedido, o seu relacionamento, a sua casa, as suas finanças, é promessa que Deus tem para nossas vidas, amém? Vamos prevalecer sobre a adversidade. Então muitos são a aflição do justo, mas o Senhor em todas o livrará. A nossa luta pode ser numerosa e Deus é a nossa proteção. Devemos nos revestir da sua armadura, resistindo o dia mau e permanecendo firmes na fé. Efésios 6:13. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus para que possamos resistir os dias maus e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém? Então, esta é a mensagem que Deus tem para nossas vidas, que nada pode abalar a tua fé, que você tem que entender que você é filha, que você é filho, que você tem direito de reinar em vida, que você tem direito de comer o melhor dessa terra e que onde você colocar as suas mãos, as bênçãos te seguirão. Isso é uma promessa que Deus tem para nossas vidas e você tem que saber disso. E o diabo, ele tem que saber que você sabe disso, que você é filho, que você é filha e que você tem direito de usufruir daquilo que Deus tem para a minha vida, para a tua família. É direito, você tem que tomar posse da palavra de Deus, você tem que exercer a sua fé. Você tem que saber que você é filho e eu tenho direito. Se Deus me prometeu que eu tenho direito, eu tenho direito. Então eu tenho que ver pelos olhos da fé as coisas já prontas. Você tem que abrir a sua boca e você tem que profetizar. Se você talvez esteja buscando um emprego, um relacionamento, alguma coisa, já vê esse negócio pronto, concretizado e começa a profetizar, começa a lançar a sua fé, começa a reinar em vida, começa a usufruir daquilo que Deus tem, dessa promessa que Deus tem para nossas vidas, amém? Talvez você se sinta às vezes, isso não é para mim, isso não vai dar mais para mim, é promessa de Deus para a tua vida, vai dar, já deu, já está pronto, já está consumado, Jesus já fez, você é filho, você é filha, você tem direito, amém? Toma posse, não deixa que nada venha roubar a tua fé, não deixa que nada venha fazer a tua fé afundar, submergir, amém? Glória a Deus. Então nessa noite eu quero fazer uma oração sobre a tua vida. Eu quero só que você se coloque de pé e logo nós vamos estar já ministrando a ceia. Mas eu quero que você tome posse desta palavra, desta mensagem. Eu quero orar por tua vida, eu quero orar por tua finança, eu quero profetizar sobre a tua vida, que as bênçãos te seguirão, e que você foi chamado para reinar em vida, e que este ano será o ano de casa cheia, que este ano será o ano que Deus tem prometido as bênçãos sem medida sobre a tua vida, amém? Amém. Levanta as tuas mãos para cima neste momento. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero orar, Senhor, sobre cada família, Senhor. Eu declaro a tua palavra, Senhor, a tua palavra que foi ministrada, que onde nós colocarmos, Senhor, as nossas mãos, as bênçãos nos seguirão, Senhor, que onde, Senhor, essa igreja, essas pessoas, essas famílias colocarem as suas mãos, as bênçãos seguirão, Senhor. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família, eu declaro um ano de casa cheia, eu declaro um ano de prosperidade, eu declaro um ano de bênção sobre a tua casa, sobre teus negócios, sobre tudo aquilo que estava parado, tudo que estava trancado. Deus tem uma promessa e você tem que tomar posse dessa promessa, porque é direito seu, e esse direito ele foi constituído naquela cruz. Então que você tome posse das promessas que Deus tem para a tua vida. Talvez Deus tenha uma promessa de cura, você receba a sua cura. Talvez você tenha uma promessa de emprego novo, receba o seu emprego. Uma promessa de restauração nas finanças, as suas finanças já estão restauradas pelos olhos da fé, o seu casamento, o seu ministério. Eu profetizo sobre a tua vida que este ano será um ano de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus negócios. Nada pode impedir aquilo que Deus tem te colocado no teu coração, que você venha receber a presença de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que está aqui, Senhor, e eu declaro, Senhor, e eu profetizo que este ano é o ano que tu tens escolhido para a tua noiva, para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Toma posse, meu irmão, toma posse da tua vitória, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode tomar seu assento. Nós vamos estar agora neste momento participando da nossa ceia como família, como corpo de Cristo, reunido no mesmo propósito, no mesmo espírito. Que nós nessa noite como família da fé possamos todos aqui ceiar junto com o Senhor. Amém? A ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus para nós lembrarmos do seu sacrifício na cruz. O pão, ele simboliza o seu corpo, que sofreu muita dor. E o vinho, o seu sangue, que foi todo derramado por nós naquela cruz. Jesus, ele morreu para nos libertar da lei do pecado e nos dar uma vida nova. Quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, essas pessoas simbolicamente morrem com Jesus na cruz e ressuscita com Jesus para uma vida livre do pecado. Quando comemos a ceia do Senhor, lembramos que Jesus vive em nós. Jesus morreu para nós, para nos dar uma vida de união com Deus. Por causa da morte de Jesus, estamos mortos para o pecado e já não tem direito de nos controlar. Amém? Só um momento, já vamos estar servindo a ceia. Então, neste momento, que você, quando pegar do seu sua partícula de pão, o cálice que simboliza o sangue de Jesus, que você venha fazer com entendimento, com discernimento. Não veja somente como uma partícula de pão, não veja somente como um copo de suco, mas que ali está simbolizando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que foi vertido por mim e por você naquela cruz. Aquele sangue que não foi em vão, aquele sangue que ali nós temos hoje esse livre acesso ao Pai. Amém? Ao você pegar essa partícula de pão, que você venha entender que você faz parte desse corpo, que você venha entender que você faz parte dessa família. Ao você pegar esse cálice na mão, que você venha à sua memória aquele sangue vertido naquela cruz por mim e por você. Ele não foi em vão. Amém? Quero que você se coloque de pé neste momento. Os irmãos vão estar servindo a ceia, mas eu quero que nós viemos a ceiar com alegria, com entendimento. Marcos capítulo 14, versículo 22, diz assim: você pode ir passando e servindo. Enquanto comia Jesus, tomou o pão e deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos dizendo: tome isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam e disseram: isto é meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da vide até o dia em que bebeis o vinho do novo reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar adorando o Senhor neste momento. Vamos estar glorificando o nome do Senhor neste momento. Eu quero que você, neste momento, você escute essa canção e comece a cantar junto. Comece a adorar o Senhor neste momento, antes de nós cearmos todos juntos. Declare. Aleluia. Levanta a sua partícula de pão para cima neste momento. Senhor, eu te apresento nessa noite, Senhor, aqui, Senhor, essa partícula de pão, Pai, o qual significa, Senhor, o teu corpo, o qual nós fizemos parte, Senhor. Que nós viemos, Pai, neste momento, a cear, Senhor, e comer essa partícula de pão, todos juntos, em memória do Senhor, Pai. Nós somos gratos por tua presença, Espírito Santo. Nós somos gratos porque nós podemos fazer parte deste corpo, Senhor. Por isso, nessa noite, eu abençoo essa partícula de pão. E ao você comer essa partícula de pão, as bênçãos do Senhor te seguirão. As enfermidades cairão por terra. A tristeza cairá por terra. Toda debilidade cairá por terra. Porque você é filho de Deus. Porque você é filha de Deus. Amém? Você pode comer em nome de Jesus. Aleluia. Digno Cordeiro, que foi morto, santo. Aleluia. Levanta o teu cálice para cima nesse momento. Pai Santo, esse é o teu cálice, Senhor. É o cálice da nova aliança, Senhor. Senhor, nós sabemos, Pai, que aquele sangue vertido naquela cruz, ele não foi em vão. Foi em nosso favor, Senhor. Foi por nós, Pai, cheio de falhas, cheio de defeito, que o Senhor se fez maldito naquela cruz. Pai, aquele sangue vertido foi em nosso favor, para que nós tivemos, Pai, esse livre acesso, Pai. Nós somos gratos, Espírito Santo, por tua presença. Nessa noite eu abençoo esse cálice e consagro a ti, Senhor. Qual significa o teu sangue, Senhor? É no nome de Jesus, o Cristo, Filho de Deus Altíssimo, Senhor, que eu abençoo este cálice em nome de Jesus. Você pode tomar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes. Amém! Glória a Deus! Você pode tomar seu assento em nome de Jesus, então? Nós vamos estar encerrando o nosso culto neste momento. Quero estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que, neste momento, você separe aí a sua oferta, o seu dízimo. Você que vai contribuir à casa do Senhor nessa noite. Eu quero estar abençoando a tua vida, as tuas finanças. Que nós viemos fazer com entendimento, com sabedoria. E que nós viemos nessa noite a doar com alegria. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, aí atrás da sua cadeira tem um envelope. E ao você pegar esse envelope, você já vai profetizar sobre esse envelope. Você já vai colocar a sua fé em prática neste momento. Você já vai declarar e vai tomar posse dessa palavra que foi ministrada essa noite. Que onde você colocar suas mãos, as bênçãos do Senhor te seguirão. Ah, você já vai profetizar sobre esse envelope, aquela quantia que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Quanto você pretende ganhar por mês? Quanto você pretende esse mês que você venha ganhar? Você já profetiza sobre o teu dízimo, sobre a tua oferta. Declara a palavra de Deus. Faça que essa palavra ela venha se tornar vida. Porque a palavra de Deus ela é vida. A palavra de Deus ela é vida e ela é eficaz. Amém, amados? Então levanta o teu envelope para cima neste momento. Eu quero estar abençoando a tua vida, as tuas finanças, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o Senhor cada dizimista, cada ofertante, cada um que está contribuindo à tua casa, Senhor. Que tu venha derramar, Senhor, bênçãos sem medida, Senhor. E que, Senhor, e que esses envelopes, Senhor, possa o Senhor a multiplicar, a triplicar, Senhor. Nós profetizamos sobre as nossas finanças, nós profetizamos, Senhor, que este ano será um ano de abundância, que será um ano de casa cheia. Eu profetizo sobre a tua finança, da tua igreja, e eu declaro este ano um ano de casa cheia, um ano de prosperidade. Eu abençoo cada mão que se levanta essa noite, em nome de Jesus. Você pode trazer, amém? Glória a Deus, você que queira ofertar ou dizimar, com a maquininha, a gente tem uma maquininha de cartão também aqui. Você pode passar seu cartão se você não tiver. E moeda. Amém? Glória a Deus. Então, temos alguma agenda ainda para esse mês aí, Léo? Então temos aí, né? Nossa ceia local hoje, né? Graças a Deus. E dia 16, nossa ceia estadual, né? Que vai ser lá em Porto Alegre, né? Quem quiser ir, a gente vai estar indo lá, a gente vai ter que estar lá, né? Mas você é convidado, você é livre, você pode estar lá conhecendo a sede, você pode estar lá também participando desse momento de ceia, tá? Se você quiser o endereço, a gente pode fornecer. Vai ser uma bênção, né? E sexta-feira, então, a gente tem aí, dia 23, porém, as esposas que oram. E você, esposa, que queira estar junto aqui, somente as esposas, orando por seu marido, você pode entrar em contato ali com a Deise, com a pastora ali, e com a Luciana, e entre em contato com elas, você que queira estar orando por seu esposo, que por, como uma intercessora do seu lar, né? A mulher sábia é a mulher que edifica o lar, então a mulher sábia é aquela que vem e ora por seu marido, e anda junto do lado dele. A palavra de Deus, como andarão dois juntos, se não havendo concordância? Então Deus, ele nos deu a esposa para isso, para que nós andemos junto em concordância. O que não tem num, tem no outro. Então um é bengala do outro. Então elas vão estar aqui orando por nós, maridos aqui, derramando brasas de fogo sobre nossas cabeças em nome de Jesus, amém? Então sexta-feira, estudo da palavra de Gálatas com o Bispo Rude via telão, ou você que queira assistir pelo seu Face ali. Então ele tem um custo, né? Para casal R$45 e para individual ele custa R$30. A gente todas as sextas a gente está aqui assistindo aqui na igreja pelo telão. Já estamos na segunda aula, tá? Mas ainda tem como recuperar. Se você tem interesse em fazer esse curso, é uma bênção, é um aprofundamento da palavra de Deus, né? Então ali a gente está se aprofundando, a gente está estudando agora o livro de Gálatas e logo já estamos passando para um outro módulo, tá? É uma bênção mesmo, é uma aprendizagem muito claro, bem esclarecido, tá? Você pode ali tirar suas dúvidas pelo WhatsApp, por tudo ali nesse momento, aí é um momento muito legal, tá? Então você está convidado, tá? Então que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana abençoada no nome de Jesus, uma semana de vitória. Bote a sua fé em ação, porque você é filho de Deus, você tem direito de reinar em vida, amém? Toma posse daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Eu creio que essa semana grandes coisas irão acontecer na tua vida, amém? Grandes coisas vão acontecer, diz o Senhor. Toma posse da tua palavra, toma posse da tua bênção, porque ela é tua e ninguém pode te tirar, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? I don't need to know what the future said. Cause in the past, could you tell it was Come on, sing it with me. My God isn't finished yet. If he did it before, he can do it again. So I trust him with what comes next. Cause my hindsight says I can't count on this. My God isn't finished yet. If he did it before, he can do it again. So I trust him with what comes next. For the God I know is known for faithful. Yeah, my hindsight says I can trust him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Yes, he is. Yes, he is. Yeah.